mais um dia que acaba numa noite antes de ir dormir. Que tal espreitar a lua? Brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas. Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 114. Espero que tenha passado uma ótima semana. Agora, já estamos de regresso, como sempre, neste dia e neste horário, para mais uma hora de grandes canções. Hoje vamos abrir a nossa hora com João Marcelo. O tema chama-se Pertinho do Meu Coração. Eu espero que fique aí desse lado, pertinho do nosso coração, pois prometemos trazer-lhe grandes canções ao longo desta hora. Venha daí, tenha uma boa noite. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Eu já fiz de tudo pra te esquecer, mas a minha mente só lembra você. Não importa o lugar que você me coloque, eu só quero estar pertinho do seu coração. Eu me entreguei todinho por inteiro, já criei raízes nesse louco amor. Não sou eu quem está pedindo seu carinho, é um coração que já não aguenta mais. Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você. E a toda hora penso em te perder. Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você. E a toda hora penso em te perder. Eu já fiz de tudo pra te esquecer, mas a minha mente só lembra você. Não importa o lugar que você me coloque, eu só quero estar pertinho do seu coração. Eu me entreguei todinho por inteiro, já criei raízes nesse louco amor. Não sou eu quem está pedindo seu carinho, é um coração que já não aguenta mais. Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você. E a toda hora penso em te perder. Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você. E a toda hora penso em te perder. Toda hora penso em te perder. Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você. E a toda hora penso em te perder. Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você. E a toda hora. Primeiros sons hoje no Ao Canto da Lua com João Marcelo. Recordamos esta sua canção, Pertinho do Meu Coração. Esta semana assinala-se o Dia do Pai, precisamente a 19 de março. E é precisamente sobre isso que vamos falar daqui a pouco no nosso espaço de efeméride. Para já dizemos-lhe que a nossa Lua, nesta semana, encaminha-se da fase cheia para quarto minguante, precisamente a 23 de março. Pensamento para esta edição: chorar é diminuir a profundidade da dor. Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória que inventei. E andei como quem espera pelo fracasso, contra a macela em corpo de aço nas ruelas do desdém. Se é bem ou mal, se me falha a cor, deixa-me a vida toda, é-me igual. Vim sem volta, queira eu não, que me calhe a vida insana e vá sem boda até ao verão. Na primavera o som do encanto, risa, promessa e sono santo. Já não sei o que é dormir bem. E andei pelas favelas do que eu faço, ora tropeço em erros crassos, ora esqueço. Falha a cor, deixa-me a vida toda, é-me igual. Fim sem volta, queira eu não, que me calhe a vida insana e vá sem boda até ao da Lua, as melhores baladas. I really thought that I could live without you. I really thought that I could make it on my own. Since you were away, yeah, I said I didn't need you. I let you go, I let you go, I let you go. Now I'm so lost without you. Now you're not here, and now I know. Lonely is the night, thought that I would need you. Never thought that I'd be missing you. Gotta get you back. I just got to find a way now to let you know, to let you know, to let you know that I'm so lost without you. And now this world, it just ain't right. É muito habitual ouvirmos vozes de fado no Ao Canto da Lua, mas hoje ouvimos-la e que bem que ela canta a Namora com o tema Até ao Verão. E agora também ouvimos David S. Wolfe com Lonely in the Night, um tema que de vez em quando também passa aqui pelo nosso espaço. E agora partimos para a nossa efeméride. Devo à providência a graça de ser forte. Efeméride semanal. Tal como já lhe disse, hoje falamos-lhe do Dia do Pai, que se assinala a 19 de março. Esta é a data comemorada em que se homenageia a figura paterna. Evoca-se como origem dessa data a Babilónia, onde há mais de 4 mil anos um jovem chamado Elmzu teria moldado em argila o primeiro cartão. Desejava sorte, saúde e longa vida ao seu pai. Entretanto, a institucionalização desta data é bem mais recente. No ano de 1909, nos Estados Unidos, Sonora Louise resolveu criar um dia dedicado aos pais, motivada pela admiração que sentia pelo seu pai. William Jackson Smart, o interesse pela data difundiu-se da cidade de Spokane para todo o estado de Washington e daí tornou-se uma festa nacional. Em 1972, o presidente americano Richard Nixon oficializou o Dia do Pai. Em Portugal, o Dia do Pai é comemorado, tal como disse, a 19 de março, segundo a tradição da Igreja Católica, que neste dia celebra São José, marido de Maria. Por isso hoje também trazemos este espaço ao Canto da Lua, um som diferente que é dedicado a todos os pais. Pai, tô aqui pra dizer que valeu. Olha o quanto seu filho cresceu. Pai, olha o seu sonho aqui. Esse homem que eu admiro tanto, com todas as virtudes e também com seus limites. Esse homem com um olhar de menino, sempre pronto e atento, mostrando-me o caminho da vida que está pela frente. Este mestre contador de histórias traz em seu coração tantas memórias. Espalha no meu caminhar muitas esperanças, certezas e confiança. Esse homem alegre e brincalhão, mas também, às vezes, silencioso e pensativo, homem de fé e grande luta, sensível e generoso. O abraço aconchegante a me acolher, esse homem, meu pai, com quem aprendo a viver. Pai, paizinho, paizão, meu velho, meu grande amigão, conselheiro e leal amigo, infinito é teu coração. Obrigado, Pai, por orientar o meu caminho, feito de lutas e incertezas, mas também de muitas esperanças e sonhos. Pai, você é o meu herói. Pai, filho. E aqui fica o assinalar da data do Dia do Pai, que se assinala a 19 de março, precisamente nesta semana. Ao canto da lua. Leva-me de volta à casa. Abra as portas do jardim. Ao canto da lua. Close your eyes. Let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry. As melhores baladas. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar ao canto da lua, Programa Nacional de Rádio. E agora voltamos à música para ouvirmos Bruno e Marrone com Choram as Rosas. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. Chora minha alma como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas. Perfume, porque já sei que te perdi e entre outras coisas eu choro por ti. Falta seu cheiro. Que eu sentia quando você me abraçava. Sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça. Lágrimas invadem meu coração. Lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas. Esta é a música vinda do outro lado do Atlântico com Bruno e Marrone, o tema Choram as Rosas. Não se esqueça que estamos sempre atentos àquilo que nos quer enviar para o nosso espaço e pode fazê-lo através do nosso site, como sempre, em alcantodalua.pt.vu ou então também através do Facebook. Se ainda não é nosso amigo, basta que faça gosto na nossa página do Facebook, escreva ao Canto da Lua, faça gosto, depois ficará por dentro daquilo que é este seu espaço semanal. Na próxima meia hora vamos ter por aí também a nossa habitual agenda semanal com as habituais sugestões. Antes disso, trazemos-lhe Dário, agora com o tema Se Tu Soubesses. Eu já fiz de tudo para te esquecer, mas não consigo. Até nos braços de outra mulher procurei abrigo. Tentei esquecer de mim, esquecer do mundo, eu sei lá que mais. Eu fiz promessas, eu fiz juras, eu jurei meus ares. Agora vês-me aqui, dizes apenas que não deu. Mas se eu me amassem forte e sorrisse, não era eu. Se tu soubesses como me sinto por dentro, se tu soubesses como passo cada momento, se tu soubesses como à noite na cama o meu peito por ti chama. Só responde solidão. Se tu soubesses como ando amargurado, se tu soubesses o que é não ser amado, se tu soubesses não terias para esquecer, eras a primeira a saber. Ninguém manda no coração. Esquecer de mim, esquecer do mundo, eu sei lá que mais. Eu fiz promessas, eu fiz juras, eu jurei meus ares. E agora vês-me aqui, dizes apenas que não dei. Mas se eu me armassem forte e sorrisse, não era eu. Se tu soubesses como me sinto por dentro, se tu soubesses como passo cada momento, se tu soubesses como à noite na cama meu peito por ti chama e só responde solidão. Se tu soubesses como ando amargurado, se tu soubesses o que é não ser amado, se tu soubesses não me pedias para esquecer, eras a primeira a saber. Que ninguém manda no coração. Se tu soubesses o que é não ser amado, se tu soubesses não me pedias para esquecer, eras a primeira a saber. Ninguém manda no coração. E não pode perder a próxima no Ao Canto da Lua com CC e Vânia. O tema chama-se Ficaremos Juntos. É para ouvir já a seguir. Ao Canto da Lua. Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Eu sei que nem sempre fui a metade de ti, nem sempre cumpri o que prometi. Acredita que eu sei. Eu também assumo que por vezes não te compreendi. Fiquei a pensar apenas em mim. Hoje eu assumo. Pensamos que seria melhor escolher a separação, mas concluímos que não. Só depois de te perder eu senti o quão importante és para mim. E hoje digo-te assim: nada nem ninguém nos vai conseguir separar. Conseguimos acreditar, ficaremos juntos. É fácil de falar quando não se passa por uma dor assim. E é por isso que hoje falo por mim. Nunca mais te vou deixar. Seria melhor escolher a separação, mas concluímos que não. Só depois de te perder eu senti o quão importante és para mim. E hoje digo-te assim: nada nem ninguém nos vai conseguir separar. Conseguimos acreditar, ficaremos juntos. É fácil de falar quando não se passa por uma dor assim. E é por isso que hoje falo por mim. Nunca mais te vou deixar. Bom saber que ainda está ligado ao Alcanto da Lua nesta noite em que estamos juntos, sempre semanalmente, com grandes canções, como por exemplo esta que acabamos de ouvir, Cissa e Vânia, com o tema Ficaremos Juntos. Não se esqueça que estamos consigo todas as semanas aqui na sua rádio de norte a sul de Portugal, nas ilhas e também nas comunidades portuguesas. Estamos na Suíça, também em França, em Inglaterra, no Brasil e nos Estados Unidos, também através das rádios dirigidas também pela comunidade portuguesa. Obrigado por estarem desse lado. E nunca se esqueça que você tem que dar carinho, dê também atenção, dê amor, nem que seja um pouco, mas dê. Não se esqueça também que amanhã pode ser tarde demais.

O bilhete de entrada custa 25€. Em Tondela, veja o projeto de Legendary Tiger Man. É no dia 5 de Abril, sábado, na Associação Cultural e Recreativa de Tondela. Em Aveiro, pode ver os Diolinda no dia 29 de Março, às 21h30, no Parque de Exposições de Aveiro. A entrada custa 2€. Na Guarda, pode ver Gisela João no dia 29 de Março, às 21h30. É no Teatro Municipal da Guarda. A entrada custa 15€. Em Coimbra, pode ver Flávio Torres no dia 28 de Março, às 21h30, na FNAC de Coimbra. A entrada é livre. Já em Porto Alegre, pode ver no Centro de Artes do Espetáculo, no dia 28 de Março, às 23h, o projeto Norton. A entrada custa 3€. Em Abrantes, marcado está para o Cineteatro São Pedro. O concerto com os Clã é no dia 28 de março, sexta-feira. Já no Cartacho, veja também o projeto de Legendary Tiger Man. É no dia 28 de março, no Centro Cultural do Cartacho. Em Estremoz, pode ver a exposição que continua patente ao público até 30 de março. Uma exposição que está patente ao público. É a primeira exposição individual de Jorge Conceição, que descende de uma família de oleiros e barristas de Estremoz no século XX. Ele apresenta então alguns dos seus trabalhos, dá-lhe formas com grande sentido realista e estético, sendo um dos artesãos mais promissores atualmente em Portugal. Em Lisboa, está marcado então para o Mel Arena no dia 26 de março, às 20h, espetáculo com a Beyoncé. A entrada varia entre os 42 e os 85€. Em Setúbal, veja Maria João e Mário Lajinha no dia 28 de março, às 21h30, no Fórum Municipal Luísa Todi. A entrada custa 12€. Em Évora, veja Capitão Fausto e Emperor X. É no dia 27 de março, no Espaço Moite, em Évora. A entrada custa 3€. Já em Portimão, pode ver a Naifa no dia 5 de abril, no Teatro Municipal. Nos Açores, está marcado para a Ponta Delgada o concerto com o projeto Filho da Mãe e também Jiboia. É no dia 12 de abril. A entrada custa 12€. Já no Funchal, pode ver no dia 29 de março, às 17h, Felipe Pinto, na FNAC do Funchal. A entrada é livre. Ficam então estas sugestões para colocar na sua agenda e para as aproveitar, claro está, da melhor forma. Agenda semanal. Estamos a entrar na reta final do Ao Canto da Lua de hoje, com a voz de Bonnie Tyler. Ela está com It's a Heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break.

semanalmente aqui na sua rádio e na internet em aucantodalua.pt.vu ou então no Facebook. Basta procurar por nós. Escreva Ao Canto da Lua, faça gosto na nossa página. Nós regressamos, claro está, de hoje uma semana para mais uma horinha aqui neste espaço que você também já se habituou a escutar. Por isso mesmo, vamos contar consigo já de hoje a 8 dias. Para o final, deixo-lhe a música dos Anjos com Quero-te Encontrar. E eu também quero encontrá-lo aí desse lado para a semana. Fique por aí, fique bem, tenha uma boa noite.